paixão. É Caio Costa e forró de periferia. Essa é linda demais. Canta comigo, vem. Diz. E no começo eu entendia, mas era só cana, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou. Se inscreva no canal e siga Caio Costa nas redes sociais.